buraco. Nas minhas manhãs de desejos, desliza sobre a minha pele, põe na minha boca o mel dos seus beijos. Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar tudo de novo. Como é que eu posso não querer, se na verdade eu quero me falar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Falar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Impossível não ouvir. Moda sertaneja. Sucessos da música sertaneja desfilando na sua rádio favorita. Moda sertaneja. Ela me abraçou.

sou quadrado, mas quando me entrego numa paixão eu sou mesmo assim. Você está na rede internacional Target Radios e a moda sertaneja. Que me ouçam atento, um depoimento bastante sentido. Faz parte de um caso muito recente que me deixou doente até com balido. Depois de perder quase toda a família, com a minha filha resolvi morar para não pesar muito na despesa. Fazia limpeza de tudo o seu lar. Lavava o carro, limpava o jardim. Aquilo pra mim era muito estafante. À noite deitado em minha rede, via na parede meu velho berrante. Recordava os tempos das grandes labutas. Foram muitas lutas pra um homem sozinho. Olhando o berrante ali pendurado, lembrava o passado e chorava baixinho. Minha filha um dia num ato bem rude tomou uma atitude que me abalou. Tirou da parede meu velho berrante, no lixo distante a malvada jogou. Me disse depois num cruel desafeto: esse objeto não vai ver mais não. Eu o retirei de onde ele estava, pois não combinava com a decoração. Falei pra ela naquele instante, com esse berrante cortando estrada, que eu sustentei você na cidade com dificuldade pra lhe ver formada. Sabia que eu era um ignorante, só tinha o berrante pra ganhar a vida. Queria um dia, filha adorada, te ver estudada e bem instruída. Minha filha, agora com esse seu gesto, enfim eu atesto que foi tudo em vão. O que eu e sua mãe passamos na vida foi luta perdida sem compensação. Agora eu dispenso este seu abrigo, sou muito antigo, sua casa é mansão. Nasci pra viver no pó da estrada, eterna morada do velho peão. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Seja bem-vindo ao território dos sertanejos, moda sertaneja. Num saco de estopa com embira narrado, eu tenho guardado a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Tenho um par de espora, um arreio, um laço, um punhal de aço, rabo de tatu. Tenho uma guaiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru. Do lampião quebrado só resta o pavio, pra lembrar o frio eu também guardei. Um pelego branco que perdeu o pelo, apesar do zelo com que eu cuidei. Também um cachimbo de cano do longo, quantos pernilongos com ele espantei.